Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus amigos do Brasil inteiro que prestigiam a boa música sertaneja aqui através do nosso programaço Mundo Sertanejo. Estamos chegando mais uma vez, viu? Estamos juntos e misturados. Este programa que é meu, é seu, é nosso, já está no ar. Conte para os amigos, conte para os vizinhos. Diego Valadares já chegou. Leonardo canta, pega eu e leva para você. Quiser um coração cheio de amor e paixão, tenho pra dar e vender. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Se você tá sem ninguém e tá procurando alguém que te ame e dê prazer. Pega eu e leva pra você. Quero ser sua metade, a sua felicidade. Sou seu amanhecer. Se ver. Quando você chegar, eu quero te dizer: pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva, leva pra você. Muito obrigado, gente. Mundo Sertanejo. Maravilha, vamos em frente. Mundo Sertanejo, é isso aí. Muita música no seu rádio, muitos alôs para todos os nossos ouvintes que prestigiam o nosso programa com uma grande audiência. Graças a Deus, nós temos milhões e milhões de ouvintes pelo Brasil afora que ouve o nosso programa através de todas as nossas rádios parceiras afiliadas à nossa central de produção, radioestudiobrasil.com.br, né? Estamos juntos e misturados. Diego Valadares do Mundo Sertanejo, Edelson Moura no Ligação Nacional, programa Amado Batista, meu amigo Cleiton Aguiar com seu programa de sucesso no Brasil inteiro, a Márcia Ferreira, um abraço a todos vocês, viu? O Nonato Costa, e enfim, vamos em frente. Tem também o Forró Brasilis, né? Programas gerados aqui da nossa central para todas as nossas rádios afiliadas no Brasil inteiro, né? E temos rádios também afiliadas nos Estados Unidos, na Espanha, que também em Portugal nós temos também rádios afiliadas que exibem o nosso programa. Portanto, nós estamos no Brasil e no mundo também com os nossos internautas, né? Rio Negro e Solimões convida todo mundo para dançar com grande sucesso. Bate o pé. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé. E bate o pé. Alô, galera, bate a mão e bate o pé. E bate o pé. E bate o pé.

a todos do Brasil inteiro. Vamos em frente. Diego Valadares canta Me Dê Uma Chance. É modão. Vamos lá. Só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Me dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Nosso caso de amor só ficou saudade, momentos que a gente viveu de felicidade. Não sei o que faço agora, me sinto sozinho. Não tenho mais os seus abraços, nem os seus carinhos. Dê uma chance, que eu vou te provar o quanto te amo e quero te amar. Não sei o motivo porque tudo acabou. Meus braços te esperam com o mesmo calor. Não sei o motivo porque tudo acabou. Espera com o mesmo calor. Mande seu e-mail para o Mundo Sertanejo através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Muito bem, minha querida Zane Rocha, em Érico Cardoso, Bahia. Um abraço a todos vocês, amigos de Érico Cardoso, ouvindo o nosso programa, aos amigos da nossa emissora de rádio que exibe o nosso programa em Érico Cardoso. Muito obrigado, viu? Ou assim, um Resende aí de Paramirim, né? Rádio Paramirim FM também exibindo, Mundo Sertanejo, em Dom Basílio, Rádio Tropicaliente FM, muito obrigado. Em Oliveira dos Brejinhos, Rádio Cristal FM, a todos vocês, muito obrigado, viu? Vamos para Minas Gerais, em Paracatu, Valdo Ramos, Paracatu Sertanejo, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Em Berilo, Rádio Arai FM, Reginaldo Franco, todos da equipe. Em Araçuaí, Zezito Martins, ô Zezito Martins, muito obrigado. Em Araçuaí, Minas Gerais, Rádio Kauai FM, muito obrigado. Em Virgem da Lapa, Rádio Morada FM, ô do Carmo, Zé Luiz, seu marido, todos vocês, muito obrigado. A audiência muito grande em Virgem da Lapa, Rádio Morada FM, exibindo Mundo Sertanejo. O Estadão de Minas Gerais também ouve Gino e Gelo cantando Tô Voltando. Eu saudade. embalo com franqueza, não segurei. É, você tinha razão, não gostei da solidão. Sem você eu não vivo, não. Eu só chorei, tô voltando pra você. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tentei ficar distante, mas isso não foi bastante. Te lembrava todo instante. Vida de cão, aventura não me cura. Madrugada, noite escura, meu desejo só procura você, paixão. Tô voltando pra você. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Coração ficou doente, desesperado e carente. Foi batendo lentamente, pensei morrer. Esse tempo que perdi tem me feito refletir e aos poucos descobri que amo você. Tô voltando pra você. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. A minha querida Fia Soares em São João do Paraíso, sintonizada na Paraíso FM. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Cláudio Rios, grande Cláudio Rios, apresentador de televisão, locutor em Praia Grande, São Paulo. Um abraço a todos vocês, amigos da TV Rios, né? Nós estamos também, o Diego Valadares também está presente na TV Rios em Praia Grande, São Paulo, né? A minha querida Suzy Maciel em São Paulo, capital. Um beijo para você, muito obrigado. A Lia, a todos vocês, Eli Moreira, a todos aí da rádio moçadengosa.com.br, também exibindo o nosso programa em São José dos Campos, Rádio do Vale FM, ou Val Siqueira. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu? A todos vocês, amigos do Estadão de São Paulo, que também ouve Mundo Sertanejo, meu amigo Alceu Carlos Garda Teles, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, muito obrigado, viu? Em Pelotas, Rádio Amizade FM. Ô Leandro Galga, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Em Lavras do Sul, minha querida Catarina, a Catarina Ferraz, a todos vocês, amigos, aí de rádio, da Rádio Local FM e Rádio Lavras, Rádio Lavras FM, exibindo nosso programa em Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos do Brasil inteiro, Rafinha Soares, Rafinha, Vivi, Reginaldo e Fábio, em Lavras do Sul. Todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Carmo Pires canta Trem que Voa. Amor foi pra bem longe, me deixou na solidão. Tô morrendo de saudade, como dói meu coração. Pra ir onde ela está e viajar numa boa, pra encurtar a distância eu comprei um trem que voa. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião, me leve onde está meu amor, minha paixão. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião, voa, voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Depois que ela foi embora, não tenho mais alegria. Por isso estou sofrendo, tô chorando noite e dia. Não consigo ser feliz distante dessa pessoa. Pra resolver meu problema, eu comprei um trem que voa. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Me leve onde está meu amor, minha paixão. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, avião. Me leve onde está meu amor, minha paixão. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Me leve onde está meu amor, minha paixão. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Voa, voa, voa, voa, voa, voa, avião. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Epá, isto não pode ser assim. Vocês fazem curvas na telha. Como assim? Fazem curvas na telha. Eu estou a pensar. Vá, agora a sério. Até porque TelhaCast é um assunto sério. Segundas, terças e quartas, das 8 às 9 da manhã, o Canal 2 traz conhecimento ao seu auditório através de um programa com uma duração aproximada de 60 minutos, onde se abordam várias questões do Brasil, onde é originário este programa, e do mundo, aquele que nos rodeia, a nós, a eles, a todos. TelhaCast, de segunda à quarta-feira, das 8 às 9 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Portugal foi, em tempos, um dos países que colonizou a África. Daí que, a um conjunto de 5 países, lhe demos o nome de África Portuguesa. Mas África é muito mais do que aqueles 5 países. E nem só de colónias se faz este continente. Muito menos da portuguesa. Venha conhecer África pelos caminhos do Canal 2. Africanto, terças-feiras, das 9 às 10 da noite, com Carlos Bonaparte, no Canal 2 da Antena Web. Música romântica para aquecer as suas madrugadas no Canal 2. Poemas, mensagens e o ambiente mais preciso para uma noite a dois, bem romântica. Rádio By Night, de segunda a sexta-feira, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Música, boa disposição e muita energia para animar as suas manhãs no Canal 2. Watson Oliveira apresenta Manhã Interativa. Tô na área! Manhã Interativa. De segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares.

e ela não perde, né? Todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo em Viçosa através da FM da Paz. Muito obrigado pelo carinho. Em Serrinha dos Pintos, Rádio Serrinha dos Pintos FM, a todos vocês, muito obrigado. Meu beijo carinhoso, viu? Em Mossoró, Currais Novos, Paramirim, Natal, também em Apodi, né? A Silvia Alves, um beijo para você, viu? O Estadão do Rio Grande do Norte também ouve Mundo Sertanejo. Rafael Silva cantando de Brasília para o Brasil inteiro, manchete nacional. Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. O Mundo Sertanejo está no ar. A Nara Cristina em Ponte Alto do Tocantins, FM 104, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? A Wanda da Silva em Vilhena, Rondônia, Rádio Vilhena AM e Rádio Lobo do Cerrado.com.br, exibindo nosso programa. O Jefferson Casotti em Marilândia, no Espírito Santo, Rádio Cidade FM. Um abraço, Genesi, a todos vocês, a Marciana Henrique, todo mundo de Marilândia, Espírito Santo, muito obrigado pelo carinho, viu? A Maria Chavante em Feira de Santana, na Bahia, Rádio Fera Mix, exibindo nosso programa, muito obrigado. A RJB em Fortaleza, Ceará, Rádio BRFM, um abraço a todos da equipe, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Deixa eu ver aqui, a minha querida Ana Paula Araújo, em Paraúna, Goiás, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu?

Aê, muito bem, já estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Odailson Pereira, Rádio Alternativa FM em Rubim, o JB Nascimento, a todos vocês amigos de Rubim. Audiência muito grande aí, muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? A Ivanete Ramos em Vanderlei, Bahia, Rádio Vanderlei FM, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Adriana Santos em Santa Luzia do Paruá, ouvindo nosso programa. Michele, Caroline também, em Santa Luzia, Rádio Tropical FM e Rádio Pindorama FM. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Reinaldo Nunes, em Caxias, Maranhão, ouvindo nosso programa, exibindo Rádio 93 FM. Muito obrigado, viu? A Maria Miranda, em Goiânia, Rádio Daqui, exibindo o Mundo Sertanejo, muito obrigado. A Tamara, ô Tamara Bianca, beijo pra você, viu? Em Zedoca, Maranhão, a Tamara Bianca, a todos vocês aí de Zedoca, no Estadão do Maranhão, Difusora FM. A minha querida Keila Cristina, a Fabiana Silva, em Licínia, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, viu? A nossa rádio parceira que exibe o nosso programa em Licínia, Minas Gerais. A minha querida Alba Valéria Guimarães, em Lavras do Sul, a todos vocês de Lavras do Sul, né? Que ouve o nosso programa. Catarina Ferraz, a sua família, audiência muito grande, né? Também a Rafinha, a Vivi, o Reginaldo, o Fábio, todos vocês de Lavras do Sul, Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê, vamos em frente. Henrique e Diego cantam Suíte 14. E vai ver que o frio é maior quando eu não for mais seu cobertor. Nem ouvi minha voz dizendo: já é hora, acorda, amor. Ainda é tempo pra nós, seu lugar é aqui. Nem passou, nem vai passar, quando a gente ama é assim. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver que sem um outro a vida é tão sem graça. Me liga agora, tô te esperando. Vou te contar o que eu tô imaginando. Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua por testemunha. Jantar luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Olha o Campo Grande! Tá fechado o Henrique Diego, MC Guimê! Sobremesa, sempre curtindo, mulher. Mas que beleza te ver sorrindo. É o que me faz ver o dia mais lindo. Viver em paz, nós dois um quatro caminho. Vou te mansinho, beijar. Te amo, odeio, mas mesmo assim quero você. Só você, pra me ganhar com o olhar. Contigo até me prestou direito de viajar. Briga, separa, quebra a cara e volta a ver. Que sem um outro a vida é tão sem graça. Me liga agora, te esperando. Vou te contar o que eu sou imaginando. Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois te amando e a lua foi testemunha. Jantar luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Suíte 14, banheira de espuma. Henrique Diego, MC Guimê. Jantar luz de vela, champanhe com cereja. E a vida inteira o nosso amor de sobremesa. Valeu pelo carinho. A vida inteira o nosso amor de sobremesa. Segurora, mas é sensível como vidro. Se emociona com nós se amando em uma hidro. Vem como o brilho da estrela que brilha, da ilha particular. Você merece o melhor, então vem aqui buscar. Fechou! Muito bem, meu amigo Jurandir Coimbra, em São Felipe do Oeste, Rondônia. Também meu amigo Ayrton José, preparando uma agenda de shows para Diego Valadares em Alta Floresta, Rondônia. Alta Floresta do Oeste, né? Rondônia. Vamos estar brevemente aí fazendo shows. Muito obrigado, viu? Ayrton José, Rádio Princesa Web, exibindo nosso programa com muito sucesso. Beijo para minha querida Estrela Guia, a Leidiana Araújo, o Francisco, a todos vocês, amigos, e Timon Maranhão, ouvindo pela Rádio Clube FM de Teresina. Um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? Meu amigo Adir Alves, Rádio Clube FM de Córrego Fundo, Minas Gerais. Audiência muito grande em Córrego Fundo, Minas Gerais. Adir Alves, um abraço, muito obrigado a você, viu? Pelo carinho, pela amizade, pelo grande apoio. Eliane Samuel canta um grande sucesso, Delírio de um Poeta Louco. Mundo Sertanejo. Dá pra perceber que você não é feliz. Seu olhar é quem me diz que na sua vida está faltando amor. Seu sorriso triste não dá pra esconder. Dá dó de ver, tristeza com beleza nunca combinou. Eu também sou infeliz, assim paixão. Alguma coisa triste tenho aqui no coração. Quem sabe a gente juntos possa um dia te doar tristezas, fazer uma alegria. Sei que de repente você pode achar que o não dá, que o não dá. Mas o tempo vai dizer quando na vida está faltando amor. Alguma coisa tem que se fazer. Vou pintar a vida de uma nova cor. Sem temor, amor, me dê a sua mão. Nessa estrada onde vamos não tem solidão. E o brilho dos seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Seus olhos pode ser depois duas estrelas na noite de nós dois. Muito bem, vamos em frente a Kate Ferreira, em Indaiabira, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês de Indaiabira. Oséias Neves, um abraço, muito obrigado pelo carinho, viu, a todos vocês, tá bom? Osmarina em Itaiobeiras, Minas Gerais, cidade próxima, né? A todos vocês, amigos aí de Itaiobeiras, Rádio Belém FM, um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? O José Carlos Ferreira em Conlisa, Mato Grosso, Tucunaré FM, exibindo nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês. O Reinaldo Jorge Web em São Paulo, a todos vocês, muito obrigado. O caboclo do rádio, né? O cowboy do rádio. Um abraço, muito obrigado, viu? O Brasil inteiro ouve Fernando e Franco cantando Sozinho na Rua. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, Brasil.